resolvi lhe mandar esta mensagem. Foi a forma que encontrei para homenageá-la e dizer o quanto você é especial, querida irmã. Você é um presente de Deus para mim. Uma pessoa que merece de mim uma atenção especial, todo o carinho que tenho e a maior amizade. No dia do seu aniversário, quero que tudo o que deseja se realize da melhor forma, pois o Senhor Jesus está com você e fazendo o melhor por sua vida. Saiba que tudo o que estiver a meu alcance procurarei fazer por você, porque você merece viver plenamente na paz do Senhor com todos os seus sonhos realizados. Sou feliz por você, por saber que tenho uma irmã assim. Jamais estarei só, porque Deus sabe a maneira de agradar os seus filhos e a ele os meus agradecimentos. Feliz aniversário, minha irmã. A felicidade está a seu alcance e você tudo pode naquele que lhe deu a vida. Parabéns!